As vossas avós, as vossas tias-avós, as vossas bisavós, as vossas mães, eventualmente. Não, vocês nunca chegaram a ouvir aquela superstição de ah, cuidado, não se deve cozinhar, faz mal cozinhar com o período, não se deve cozinhar com o período. Verdade ou mentira? E agora, vamos lá ver uma coisa. Eu sou apreciador de uma boa cabidela. A mim não me faz impressão essa situação. Com humor não se brinca. Humor. Não se brinca. Humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Humor. Com humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Humor. Humor. Com humor não se brinca. Humor. Humor. Aqui é que se está bem. Ora, excelsos amigos e companheiros deste rico podcast. Aproximem-se, vá lá, aproximem-se. Venham aqui para o lado da lareira, que está bastante acolhedora. Temos aqui umas histórias para contar. O frio já aperta, é verdade, é a história de sempre. Oh, Nelson, traz aqui mais achas para a fogueira. Onde é que tu estás? Já viram o frio que está? Isto não é uma maneira de... Onde é que eu ia? Ah, exatamente, perdi-me. Bom, o melhor mesmo é relembrar o que é que aconteceu na semana passada. Nelson, tu estás onde? Epá, traz-me, por favor, uma acendalha para ver se isto acende de uma vez. Mas queres ver que agora tenho que ser eu a fazer tudo? Tu queres ver isto? Nelson! Se eu achar que a minha vida é muito alterada por um gajo me chamar um nome, então pá, vais ser infeliz. Estás a perceber? Uhum. Eu sou muito mais, pá, disse uhum. alguma coisa? Move on. É essa a atitude que eu tenho perante a vida. E toda a questão de se tens o direito a ser ofendido, pá, claro que tens todo o direito a ser ofendido, tens todo o direito a ofender, e eu acho isso muito bonito. Eu acho que as pessoas deviam preocupar mais na maneira como é que lidam com ofensas do que propriamente como é que fazem para não serem ofendidas. E é essa, pá, é uma agulha que tu tens que mudar a direção, só isso. E há pessoas que realmente têm esse espírito, outras não. E pronto, e o que o Ricardo diz normalmente é muito... A ideia mais recorrente que assim a maior parte dos comediantes acho que partilham é esta, é... Pá, tu podes dizer o que quiseres, podes ser uma besta, isso é bom, poder ser uma besta. Quando começares a tentar impor regras que tentem de certa forma... prevenir que certas coisas sejam ditas ou certas atitudes sejam tomadas, onde é que paras? Tipo, essa é que é a base de... Ora, depois de internacionalizarmos o nosso podcast com humoristas brasileiros, hoje vamos de novo até ao estrangeiro. Bom, na verdade é o estrangeiro que vem até nós. Hoje temos um humorista internacional vindo diretamente do Algarve. Ah, brincadeirinha, vá, não leve. Não, ah, vá lá, não, não me apedre. Ah, não, não pode ser, parem com isso. Mas é isso mesmo, hoje temos connosco o único grande humorista algarvio, Dário Guerreiro, também conhecido como Moço de um Cabreste. Há quem diga que é youtuber, há quem diga que é humorista, mas o próprio diz que é, na verdade, e acima de tudo, um stand-up comedian. Puro, puríssimo. Mas, nesta bela manhã de novembro, no nosso amado Vila Galé de Passo de Arcos, olhando de soslaio para aquela piscina, falamos de Louis C.K., uma conversa bem profunda de resto, de centralismos e até mesmo de um paddy paper muito particular e, como direi, escatológico. Na altura, eles agarram num... Eles destroem uma grande história da BD do Super-Homem, que é a morte do Super-Homem. E contam uma coisa que tem 7 livros, ou vá, naquele caso são para aí 3 livros, em 20 minutos. Sim, mas isso foi tudo uma merda que eu só percebi depois. Pronto. De ter, eu, ou seja, enquanto ela estive. Eu estou a perceber em tempo real, estás a ver? Pois é, estou frustrado. Eu sou um gajo muito atrasado nesse aspecto. Aliás, eu preciso de ajuda para me guiarem para esses caminhos. Eu percebo, eu depois percebo porque é que o filme não presta ou porque é que o filme é menos bom, mas tem que me ser explicado, porque a dada altura estou ali e estou a curtir. Pois. Sou uma pessoa que pensa muito pouco nessas cenas. Paguei, mas não quero pensar. Estou aqui precisamente por isso. Okay. Se eu quisesse pensar, tinha ficado em casa. Eu confesso que sou muito crítico a ver cinema. Sou... É pá, eu não. Nesse aspecto não sou muito. Mas e a ver comédia? És muito crítico? Claro, não é? Tento não ser demasiado. Epá, depende. Sei lá se sou muito crítico. Não sou demasiado. Não fico chateado. Não, acho que não sou muito. Não, não vejo. Por exemplo, eu ainda não vi o último special do CK, que toda a gente disse que estava um bocadinho inferior aos anteriores. Sim, sim. Ainda não tive a oportunidade. Vi o outro que ele disponibilizou no site, mas não vi o mais recente da Netflix. Pelo menos não tinha as calças nos tornozelos, isso já é bom. Mas sim. Acho que ele agora disponibiliza, mas sim, tens sim. Fazer um... É. Pois. Tem não. De ser por convite. Por convite. fazer uma ligação antes. Pá, eu não me parece que é fácil o género dele, não é? Não? Não, não parece que ele despisse as calças. Sim, sim. Não, não. Sabes lá tu? Tenho quase a certeza. Né? Agora havia 5 gajas a queixarem-se e 0 gajos. Já o Spacey, se calhar, dava-te uma trinca. Se calhar o Spacey, sim. Se calhar o Spacey, sim. O Spacey. Eu acho que a dada altura, é o Spacey, não é? Sim, a dada altura não é? É o Spacey. É o Spacey, não é? Sim, sim, sim. Ele ponderou, sim, sim. Epá, não, não. Okay. E sentir-me-ia bastante desconfortável se isso acontecesse. Mas. Mas é que tu ficas com aquele starstruck e tu, foda-se, estás aqui com o Spacey e de repente percebes que o Spacey está a fazer a ti. Qual é a tua reação? Sim, sim. Tu passas a fugir? Não, peraí, é o Spacey também. Epá, não, tu vais dizer que não, mas também não queres dar uma de... Porque tu não queres deixar mal visto o Kevin Spacey. Epá. Imagina que tu não sabias nada e estavas com o Kevin Spacey e estão os dois a conversar numa esplanada. E a dada altura tu percebes essa cena. E tu não tens a certeza se o gajo é homossexual ainda ou não, porque isso ainda não te foi confirmado. Estou-te a colocar no contexto. Certo, certo. E de repente o gajo começa a avançar sobre ti. Tu não basas e diz: põe-lhe do caralho, meu amor. Não fazes essa merda. Percebes? Já tentas declinar amavelmente e perceber se o gajo te vai violar a bruxa. O Spacey. Sim, muito obrigado. Agradeço. Mas tu, a tal altura, não percebes se ele está simplesmente a ser afetuoso ou a ser um gajo do toque. Agradeço a sua ereção, mas não obrigado. Não, tu não percebes se o gajo está ou não. Mas imagina que o gajo está assim. Imagina que tu nunca viste o Spacey e ele está-te a pôr assim a mão no braço e tu pensas, é fácil, não sei se ele é assim sempre. Pois. Se ele é um gajo muito touchy ou se o gajo está mesmo a tentar avançar. Exato. E isso é muito delicado, meu. Todas essas histórias têm todas uma série de nuances que é preciso ter em conta. É verdade, é verdade. Olha, e a história do CK? Do CK, pois. E agora? O que é que vai acontecer? Ninguém vai deixar de curtir menos o trabalho dele por causa disso. Não, claro que eu acho que. O trabalho dele. Mas que a malta não consiga. Mas há muita gente que não está a conseguir separar. Eu confesso que do Spacey, pá, acho que o gajo é um boss, mas nunca acompanhei muito a cena dele. Não vejo o House of Cards, não tenho Netflix, portanto. Pá, mas antes do House of Cards há muita coisa, não é? Sim, há filmes eventualmente, exatamente. É brilhante no Seven. Precisamente. Como vilão, como serial killer. Mas pronto, para mim o gajo é um boss, como há tantos bosses. Mas por exemplo, concordas com esta coisa do Ridley Scott agora de ter cortado as cenas todas? Ele ia ter um filme, por acaso não me recordo do nome, é uma cena tipo The Richest Man in the World, uma coisa assim. E o protagonista era o Kevin Spacey. E ele cortou todas as cenas com o Kevin Spacey agora, e quem vai fazer o papel do Kevin Spacey é o Christopher Plummer. Uhum. Vão regravar todas as cenas em que o Spacey entrava. Concordas com isso? Com apagar a aparição de um ator que tem alegações de quem há alegações de ser pedófilo? É que isto é tudo uma grande merda. E é preciso uma pessoa não cair no erro de tentar fazer justiça pelas próprias mãos. Certo. E tentar fazer com que a sentença seja mais grave do que aquela que seja. Uhum. Todos nós acabamos sempre por ser juízes. Mas fica a ideia de que, enquanto não existir, eu não sei se isto, até que ponto é que isto vai ser tratado na justiça, se isto vai morrer apenas na imprensa, pois. Como é que isto vai avançar? Mas da mesma forma que nós daríamos o benefício da dúvida noutro tipo de situação qualquer, e não estou a dizer aqui que ele é inocente, não sei até que ponto é que é justo uma pessoa perder o trabalho. Se bem que, quer dizer, também cagando para o Kevin Spacey, ele não precisa de dinheiro, não é? Não precisa. Não parece. Pois não sei. Depende. Não precisa tanto como eu, digo eu, né? Não é? Sim, mas. Fone, isso é uma estrela de Hollywood, o gajo, se ele for esperto. Quer dizer, se vender a casa tem dinheiro para o resto da vida se portar bem. É uma estrela de Hollywood e tens uma estrela de Portimão, olha. Sim, mas já em termos de quantidade de pessoas que é preciso uma pessoa. Acho que é diferente. É um bocado diferente. A escala é muito mais reduzida. Mas espera lá, mas estás só a pensar no dinheiro. Imagina que o gajo tem mesmo aquele drive de trabalhar e de ser workaholic e. Que é o mais provável. Pois. E agora? É muito delicada a situação, por isso é que eu não sei se concordo ou não, porque eu não conheço sobre o assunto o suficiente para poder tomar um partido justo. E é tanto sempre ser o mais justo nas minhas opiniões. Por isso é que muitas vezes demora dá-las. Uhum. Porque não quero estar do lado errado só porque quero ter uma opinião prematura. Claro, e isso é uma coisa que a sociedade, infelizmente, anda toda a padecer. Toda a gente tem que ter uma opinião assim que as merdas acontecem. Uhum. Toda a gente tem que estar de um lado. Ou estás de um lado ou estás do outro. E a malta deixa a poeira assentar. A malta não perde tempo a ler as coisas, a analisar, a perceber o que é que fariam em determinados contextos, a ler as duas partes. E isso depois vai com que a malta escreve montes de merda nas redes sociais, uhum, né? A malta uhum. quer ter uma opinião pura e simplesmente só porque ter opiniões é fixe e porque uhum. faz com que eles pareçam muito mais inteligentes do que o que é que o CK disse no comunicado que fez? Então, epá, em traços gerais disse isso que era verdade? Sim, que as histórias aconteceram. Disse que foi há muito tempo, que estava arrependido e que essas histórias o atormentaram, não é? Sim, sim. E que ele tinha tirado partido de uma posição de poder que ele tinha, não é? Uhum. Não, se calhar não tanto poder como tem agora, ou como tinha até este caso a ser público, e diz uma coisa no final que eu confesso que adorei, porque não é uma coisa que se veja assim com tanta frequência, que é um acesso de humildade dele, ou aparente acesso de humildade dele, em que diz que eu passei a minha vida toda a falar em palco e a dizer todas as coisas próprias ou impróprias, tudo que me passava pela cabeça, e eu agora vou tomar um tempo para ouvir o que as pessoas têm para me dizer. E eu achei isso incrível. Bom, não desculpa nada, não é? O que é que achas que ele ia dizer numa situação destas? A vossa opinião para mim pelo não conta não para disse, nada. Pois, pelo menos não disse o que o Kevin Spacey disse. Ah, isso é capaz de ter acontecido. Já agora, sou homossexual. Deus. Pois. Sou o que o Kevin Spacey disse, num tweet. Isto é não ter, pá, não ter sensibilidade e não mostrar. E não ter nenhuma mostrar agência de comunicação boa a explicar o que é que ele tem que fazer, talvez, não é? Talvez. Isto é, se bem que o CK é mestre a escrever, portanto eu acredito que tenha sido o CK mesmo a escrever aquilo. O Spacey... Sim, ele pode ter sido ele a escrever, mas seguramente aconselhado por várias pessoas. Claro, a dizer, olha, agora tens que fazer isto, mais isto, claro, e isto, evidente, não é? Evidente, claro. Aliás, nestes casos, para além da humilhação pública que lhes estão inerente, depois o que é que acontece em termos judiciais? Não sei, depende de se as vítimas apresentam queixa ou não. Tem de haver um processo. Mas quando tu vais apresentar, por alguma razão as coisas prescrevem, têm determinados prazos, não é? Quando a gente está a escavar uma coisa que aconteceu há 20 anos, por exemplo, não estou a dizer que neste caso isso aconteceu, não é que o ato que aconteceu há 20 anos perca a gravidade, ou que exista um prazo de validade como existe para a comida. Sim. Mas, quer dizer, depois de 20 anos é que tu vais querer fazer justiça? Pois. Quer dizer, então, depois de já teres continuado com a tua vida, depois de se calhar já teres conformado... Epá, não sei. E os casos de violência sexual também são muito difíceis de julgar, precisamente por causa da prova, não é? Porque não há prova, há alegações, e provar que aquilo aconteceu é muito mais complexo do que haver um registro em que prova que tu roubaste, ou de uma pessoa ter morrido e há o local do crime. Pá, não sei que idade é que tem as miúdas do CK, mas não sei. Pois não sei também. Não sei se quando ele fez essas cenas, se já eram, se já eram, nascidas. Quando ele como assim? Quando o Lissiquei fez essas macacadas, as filhas, percebes? Certo. Às vezes o facto de existirem filhos ao barulho, de repente muda a tua perspectiva das coisas. Talvez, o que é que elas vão achar de mim se descobrirem? Né? E talvez isso tenha contribuído para que ele, a partir desse momento, se tenha começado a penitenciar. Uhum. Mas a penitência dele para ele próprio vale de alguma coisa, mas não... Ele, claro. Como ele próprio diz na declaração... As não, vítimas sofrem mais do que ele. Não, claro. Não lhe retira a gravidade, à herança, por assim dizer, que ele deixou às vítimas. Né? Olha, antes de prosseguirmos, há alguma coisa que te atormente, queiras já aqui assumir e começa já aqui um processo? Deixa-me pensar. Sabes que eu tenho pensado nessas merdas, meu? Eu tenho pensado que, à medida... e só um louco não pensaria. À medida que uma pessoa vai... tendo uma carreira um bocadinho mais, não é? mediática, uhum, de reconhecimento geral das pessoas, uhum, começas a pensar, bom, isso fosse eu pelo menos penso, será que eu tenho fantasmas? Será que eu tenho alguma coisa que me pudessem utilizar contra mim no futuro, daqui a não sei quanto tempo, se uhum, eu tiver, e depois ponho-me a pensar, e de facto já fui um namorado de merda. Também eu já fiz merdas, meu. Eu já fiz muitas merdas. As minhas ex-namoradas podem vir... Sim. O que é que elas vão dizer? Vão dizer que eu fui um grande filho da puta porque não quis nada com elas, eventualmente. não é que eu tenha feito alguma coisa contra... Não sei, mas eu ponho-me a pensar no caminho que eu já percorri e no quão... Acho que até estou seguro. Acho que até não fiz nada que seja, sei lá, alvo de vexame público, não é? Mas quem não pensa não é? Mas acho que é um exercício que toda a gente faz. Mas agora... Tu também já fizeste esse exercício. E eu, o que é que eu tenho... Claro. não é? Será que estou fixe? Sim. Depois pensa, não, estou fixe, vou, quer dizer, ninguém... Mas a dada altura uma pessoa pensa sempre aqueles 3 ou 4 segundos, uhum. Até se fosse eu nesta situação, será que eu fiz uma coisa... Será que quando eu fiz aquilo àquela namorada pode ser entendido como sim, isto, sim, sim. Né? Uhum. Será que quando eu a tratei mal, ou quando eu não sei o quê, ou quando eu lhe chamei aquilo, será que mais tarde ou mais tarde essa merda pode vir contra mim? E depois pensas, não, está-se bem, acho que naquela altura aquilo teve um contexto, não sei o quê, e depois continuas e ficas descansado. Mas um gajo para sempre um bocadinho para pensar, uhum. Porque ninguém é de ferro, não é? Sobretudo agora há uma espécie de caça às bruxas, não é? Outro dia sim. Alguém dizia, a este propósito, que a grande sorte em Portugal foi quando houve o processo Casa Pia, ainda não existirem redes sociais. Pois. Porque se existissem redes sociais, olha a loucura que ia claro, ser. Sim, sim. Porque sim, iam ser denunciadas pessoas que de facto estariam implicadas no processo, uhum. Mas de certeza que ia haver claro. Um grande folclore e iam ser lançados nomes que nada tinham a ver com aquilo. É verdade. É. É. Só é. Pelo prazer de queimar uma pessoa, não é? Yeah. Olha, toma, isto está implicado. E não é só isso. Eu acho que este problema é muito complexo desse ponto de vista das acusações por causa de alguma sede de fama, daquela fama efêmera que algumas pessoas têm de, espera lá que eu agora vou acusar aquele, mas o que é que ele te fez? Ele pôs uma mão no braço, mas para mim é assédio sexual porque eu estou muito transtornado e não sei o quê. E há gente que pode fazer isso naquela onda do olhem para mim. Há quem possa fazer isso. Não estou a dizer que quem denunciou isto seja um caso desses, enfim... Alguns podem ser outros, não? Uma das cenas do CK foi uma pessoa que foi através de um telefonema, né? O gajo estava a bater uma e ao telefonema. Quer dizer, que ouvia... tu só estavas a participar naquilo porque querias, tu podia, tinhas um botão para desligar aquilo, né? Pois. Digo eu. Não sei, eu não considero. Imagina que é ligo. Mas tendo em conta aquilo que estavas a dizer há bocado, com a história do Spacey, desligar o telefone na cara do Louis CK também, é pá, está bem, mas isso, é conta, mas isso conta como... Não sei, nem sequer estava lá. Sendo que é um pormenor, ele estava a bater uma... Certo. Mas ele contou-lhe que estava, não é? A bater uma. Não, acho que ela estava a ouvir sons que lhe pareciam que era. Pronto, então, mas está a conversar com um gajo... Isso é uma categoria de porno. Certo. São pessoas que estão ao telefone com os namorados ou com outra pessoa qualquer, phone sex, e elas estão a continuar aquilo, não é? Mas não é propriamente uma coisa que esteja a danificar a psique da vítima para sempre, tipo, ah, nunca vou superar este trauma de estar ao telefone com o CK. Sim, eu não consigo fazer esse julgamento. Acho que há coisas que podem. O CK bateu uma ao falar ao telefone comigo. O gajo é só parvo. Que honra. Exato. Quem me dera. Sim, que sonho. Ninguém tem o número dele. É pá, mas é uma cena que, sei lá, tipo, tu pensas, ah, é o CK, gosta de bater pívias, desligas o telefone e continuas com a tua vida, não é? Sabes, nós agora entrevistávamos o CK ao telefone, tínhamos que fazê-lo, e sentimos que ele estava a bater uma durante toda a entrevista. Íamos ter o podcast mais famoso do mundo. Não era incrível, nós dizemos. Era extraordinário. E ele, estas alegações são completamente falsas, e sentia-se que ele estava a bater uma. Yeah, yeah. Não era incrível. Era. E sobretudo quando tu falas quando já me aconteceu ter falado com miúdas a respeito desta situação do CK e perguntar até e se fosses tu a sério, não sei o quê, e algumas até me disseram, ah, não me importava porque eu gosto dele. Eu não me importava, porque eu até tenho uma cena com o Rui, por exemplo. Saber, ou eu não me importava por não sei o quê. É e um gajo pensa, o próprio CK tendo esta informação. Uhum. É extremamente tentador, não é? Quando a gente tem que pôr as merdas todas no contexto. O contexto nunca foi tão importante como mas hoje em dia. Mas isso dá para esse extremo e dá para o outro. Sei lá, imagina que alguém é brutalmente sensível e claro, mesmo afetado com aquilo. Pá. Claro que sim. É muito difícil de fazer qual uma prova. Qual é a tua formação académica? Olha, eu quando tinha 15 anos, no contexto algravio de ser urgente ter um emprego e conseguir pagar as contas, influenciado pelo turismo ascendente algravio, decidi tirar um curso de cozinha. Dos 15 aos 18 tirei o curso profissional de cozinha na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve. E cozinhas hoje? Em casa? Muito raramente. Eu ganhei trauma. Muito boa. Não, quer dizer, faço cenas fixe, mas muito boa não, mas... Sei lá, eu gosto de fazer cenas italianas, pastas e merdas do género, okay. Mas não considero que aquela cena esteja... Pá, não tens que provar a minha cena, porque... Não, eu não me gabo da comida que faço. Acho que está suficientemente bom para agradar uma miúda com fome, mas mais do que isso já é ser ambicioso. Ok. E portanto, tirei o curso de cozinha, descobri o curso de cozinha, eram 3 anos, né? Era o secundário praticamente todo, dava equivalência ao 12º. E durante os dois intervalos dos anos letivos, nos verões, tínhamos estágios curriculares que tínhamos obrigatoriamente que fazer. A partir do momento em que eu faço o primeiro estágio, aos 16 anos, descobri que não era aquilo que queria fazer. Mas também já tinha gasto um ano da minha vida e a minha mãe estava a pagar o curso, então decidi, olha, esta porra dá equivalência, ao 12º vou até ao fim. E fui, e concluí o curso e depois fui para a universidade tirar uma cena completamente diferente, que é Ciências Documentais e Editoriais, que é basicamente uma cena que só dá para a Biblioteca, Economia e Arquivística, cujo principal empregador é o Estado, e eu sabia de antemão que não ia conseguir arranjar emprego naquela área porque não conhecia ninguém do Estado, e infelizmente é assim que as coisas funcionam. E é uma área que é o polo oposto. Da cozinha e da comédia precisamente. Também, é. Mas olha que não é assim tão oposto, porque eu dei-me ao luxo de ir para aquele curso na universidade, no Algarve, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, precisamente porque adorei o plano curricular. Eu sabia que não ia fazer aquilo antes de entrar para o curso. Portanto, eu não tirei o curso porque queria ser nada daquilo. Eu olhei para o plano curricular e vejo que aquilo tem cadeiras extraordinárias como estudos pessoanos, oficina de gramática e estilística, estudos literários, a história da arte, cenas do género. E não me obrigava a ter que sair do Algarve. E esse conjunto de fatores contribuiu para que eu fosse tirar o curso. Tens uma grande ligação à terra, não é? Sim. Se puder, nunca... não sai de lá. Pois era isso que eu te ia perguntar. Nunca te passa pela cabeça vires para Lisboa, porque em Lisboa, certamente... É uma evidência, traz mais oportunidades do que lá, não é? Eu na acho comédia, que já consegui provar que não é bem assim. Ok. Não é? E se tivesse que me mudar para perseguir a comédia, não vinha para Lisboa, certamente. Não? Não. Porquê? Ia para o Porto. Ah, ok. Porque o objetivo é ser um bom stand-up comedian, e é lá que se atua, ponto final, que em Lisboa não existe circuito. Mas é curioso o que estás a dizer. Sim, porque tu queres ganhar estaleca, se tu queres ganhar estaleca a ser bom... Tu tens que ganhá-la onde há bares e tens que um bocadinho. Mas isso no campo do stand-up, imagina sim. Para trabalhar numa rádio ou numa televisão tinha de aí, ser em Lisboa. Aí sim. Esta ideia que tu estás a dar é bastante diferenciadora. Imagina, o Porto podia-se posicionar quase como uma cidade do stand-up. Pois é. Não pois é? É? Porque a verdade é essa. Tem humoristas suficientemente bons e quantidade suficiente para isso. Pois tem. De facto, o Porto tem muitos mais bares que apostam no stand-up, há muitos mais espetáculos. Também é um trabalho feito pelos humoristas de lá que contribui para que isso assim seja. Principalmente o Rui Xará, não é? O Rui Xará, a malta da Vertigem, também tem montes e montes de bares que fazem isso, mas sei lá, são... Quem é a malta da Vertigem? O Joca, o Joel Ricardo Santos e o Zé Pedro. Uh-huh. Ah, sim. São 3 rapazes que vão aos bares e que lhes oferecem... os serviços deles, oferecem por assim dizer, né? Negociam com os bares e fazem, e tem uma programação muito grande a nível da Zona Norte toda. Mas o Xará também é extraordinário nesse aspecto, e há muito mais bares apostados a arriscar. Bem, já agora, eu não sei quando dissermos isto, se isto já está desatualizado ou não, estamos a gravar com 3 semanas de antecedência. Exato. Estamos de novo num dia maravilhoso, estamos em Paço de Arcos, no nosso amado Palácio Paço de Arcos, Vila Galé. Paço dos Arcos, não é? Paço dos Arcos, acho Exato. Que é assim. É. Ao lado da nossa adorada piscina. Claro. Que tem gente hoje. Sim, estamos é em novembro, estão para aí 15 graus e há 4 pessoas que estão a torrar ao sol. Imaginem que nacionalidade é que eles são. Não estão propriamente a torrar. São claramente alemães. Estão um bocadinho a torrar. Estão a torrar, estão. Mas eles estão a gostar. Vai lá perguntar de onde é que eles são. Adorava perguntar. Há um senhor que está a tocar agora air guitar. Está a tocar air guitar? Está a tocar air guitar, está. Que espetacular. Está a adorar. Não, mas é assim que se toca air guitar, aquilo parece-me ser air piano. Mas ele está deitado, não. Não é air piano, aliás. Já estava assim, percebes? A guitarra tens que vir por baixo. Agora está a dar uma de maestro e está a levantar os dedinhos e tal. O gajo está a curtir muito o som que está a ouvir. Olha, como é que fez o turismo lá em Portimão? E as enchentes no verão? Como é que vejo? Já não é tão sazonal quanto era, não é? Já não é não, mas ainda é muito. Ainda existe um... Sobretudo por causa da forma como os portugueses vivem as férias, não é? Todo o país, sobretudo a região centro e norte, que é onde está a indústria massiva do país, acabam por dar férias aos funcionários todos no mesmo mês. E, portanto, a malta inunda o Algarve sempre na mesma altura. Muitas das vezes não é porque eles queiram ir para o Algarve em agosto, é porque só podem ir para o Algarve em agosto. E se os próprios patrões... A malta das empresas acabasse. Tem a ver com as escolas também. As também escolas. Tem a ver com as escolas dos miúdos e, portanto, acaba por ter alguma legitimidade. Mas cada vez mais Antes a sazonalidade eram aqueles 2, 3 meses e agora já consegues ter 6 meses de turismo forte. Se bem que agosto sobretudo por causa a ser grande loucura. Aliás, a gente por causa agora, dos portugueses. Passado, Onde é que a gente foi o ano passado? Armação de Pera, não foi? Sim. Quase que a gente andava no ar, não é? Sim. Eu acho que foram. O Dário estava lá e eu fui lá, a minha namorada é de Faro, e então encontrámos-nos lá, fomos jantar e depois fomos à Armação de Pera e aquilo estava impossível. Yeah. É uma coisa que me faz muita confusão, como é que as pessoas saem de Lisboa, onde há filas e caos e confusão e não sei o quê. Existe uma série de fatores. E vão de férias para um sítio onde há filas e caos e confusão. Existe uma série quê. De fatores. A distância e o preço é um desses fatores. O facto de ser cómodo e muita gente não saber também falar outra língua que não a sua e o facto, pronto, o Algarve ainda... parecendo que não é Portugal, não é? Uhum. Mais ou menos, não é? Portugal e os Algarves. Sim. É médio, está ali entre Marrocos. Não sei, mas existe uma série de fatores que contribuem para que isso seja assim. Mas hoje em dia, em agosto, nota-se sobretudo que é malta tuga, é o Zé Pevinho que lá vai. Uhum. Tanto é que o resto do turismo, os nórdicos, a malta que lá vai, existe um turismo de golfe no Algarve que começa agora e vai até maio. Ok. E depois em maio eles basam porque aquilo já começa a ser mas a loucura para assim, eles. É assim tanta gente? Não é? Ou é? O Algarve é o melhor destino de golfe da Europa. Não, está bem, não foi isso que eu perguntei. Se tem assim tanta gente como agosto? Não tem assim tanta gente. Okay. As estradas não estão entupidas, não pois. Se perde a qualidade de vida. Só se perde qualidade de vida, sei lá, a partir de setembro até junho está-se bem. Uhum. Junho, julho e agosto é que é lixado. Fogo. O gajo demora mais tempo a chegar aos sítios. Gabo-te a paciência. Menos... Eu não sei como é que... Não, porque é fixe, porque vocês levam com essa merda aqui em Lisboa todos os dias. Pois, a gente só leva durante 3 meses. Lá está. Portanto, capta a paciência, tu é... Vocês é que estão mal, é tu fixe. É verdade. Olha, o que é ser algravio? É ter nascido lá, acho nem muito mais do que isso. Mas há características próprias de um algravio? Não, o país é tão pequeno que a malta já se mistura toda e já se confunde. Eu é que gosto muito daquilo e tanto... preservar se calhar alguma das características que os meses antepassados tinham. Há uma ideia generalizada com a qual de resto eu não pactuo, que é que diz que os algarvios são na sua generalidade pessoas desconfiadas. Vês nisto algum ponto de verdade? É possível que historicamente isso tenha alguma justificação. Porquê? Por causa da quantidade de invasões que o Algarve sofreu ao longo da sua história, né? O Algarve foi o último território nacional a ser conquistado, definitivamente, ia-se expulsar os mouros. Agora, isso já foi há bué tempo, né? Já foi para cima de, sei lá, 20 anos que essa merda aconteceu. Se existem resquícios disso na personalidade dos algarvios, é possível que haja, mas em termos lógicos, se calhar não faz sentido que exista. E acho que a maior parte, as novas gerações, já acho que. Que já não notas muito essa desconfiança. Pode-se dizer que há um humor algarvio? Não sei. Por exemplo, a tua pronúncia em si já é bastante cómica. Uhum. Sim, e mas é um mas fator, eu não... é um fator que mas favorece. Mas a do Porto também. Mas não é? A do Porto também. A do Porto também. Mas eu não considero. Mas eu não considero. As pronúncias jogam a favor. Sim, raramente é uma desvantagem a pronúncia. Só é uma desvantagem quando as pessoas, quando tu tens um problema qualquer na fala ou te dificulta que o teu público perceba com clareza aquilo que tu queres transmitir. E aí pode ser um obstáculo. Mas raramente é um obstáculo a pronúncia, o sotaque. Mas não sei se existe um humor algarvio. Eu não acho que tenha um humor propriamente algarvio. Agora, o facto de tu utilizar referências... do Algarve, quando estou perante público algarvio, faz com que esteja a praticar um humor algarvio. Então a malta que vai fazer espetáculos de comédia para Lisboa e utiliza referências do Urban também está a fazer um humor lisboeta. Uhum. Eu não sei, mas acho que a malta no Porto vai perceber que se trata do Urban. Vai, mas se calhar não se identifica com determinadas coisas. Não, mas aí mudas o Urban para a discoteca de lá que bomba. Certo, ou que, certo. Sabes, adaptas as referências aos locais e tu consegues ter o mesmo tipo de humor. A piada funciona mesmo que as referências sejam alteradas. Tu fores já a Covilhã, usas a discoteca de lá e a piada, se a piada é boa, a piada é boa. Sim, mas eu acredito que na Covilhã, se tu... tiveres uma piada com o Urban, o efeito não vai ser óbvio que não vai ser imediato. Agora vai, claro, exatamente. É o Urban. Sim, agora vai por causa da situação e toda a gente ficou a saber por causa daquela cena da porradaria, exato. O que é que é o Urban? Da porradaria, não, do espancamento. Não sim. Não foi porrada, foi um gajo a bater noutro. Precisamente. Já haver um sítio que se chamava Porradaria e era isto. Porradaria, há o Festival do Humor no Brasil, que é Risadaria. Que se chama Risadaria e que eu devo aqui confessar que gostava muito que nós na próxima edição fôssemos pois lá é, fazer a cobertura do Risadaria. Não é uma tu querias fazer a cobertura, era de outras coisas, eu acho, eu acho que é para aí, será maio? Eu acho que é por aí, março, maio. Isso podia ser um projeto, não é? Pois irmos é. A cobrir o Risadaria. Agora está em São Paulo, lançada. Não é? Há pouco ia dizer uma coisa que acabei por não. Não, mas estava. Desculpa lá, para acabar o raciocínio. Sim. Já fizemos, eu contava em Red Light Comedy, a gente, e fomos a Castelo Branco, fomos a Vila Real e não sei o quê, e basicamente tens um set, tens piadas, as piadas estão escritas, as piadas são boas, se resultam aqui, em princípio, vão quase sempre a resultar no resto do território, a menos que as piadas não sejam assim tão boas e o teu público seja, por norma, um bocadinho circunscrito a um determinado status quo, né? Mas chegas, pegas na tua piada sobre o Urban, se chegas à Covilhão ou à Vila Real, perguntas à malta de lá qual é a vossa cena aqui, a discoteca, para onde a malta vai toda sair, a cena mais popular, e adaptas, quando vais entregar aquilo, se não te esqueceres e entregares minimamente bem, a piada funciona em qualquer lado, parece-me a mim. Eu pelo menos tenho essa experiência. Agora, eu também não faço, eu só faço mais humor ao gravio com referências assim mais de lá quando estou lá, mas todo o meu texto é um bocado generalizado e funciona bem a todo lado, acho eu. Ainda te lembras quando é que decidiste que era por aí que ias enverdar, pelo humor? Ainda não decidi. Ainda não decidiste. Agora era uma merda. Acho que agora, se não desse certo, ficava um bocadinho triste. Tinha que arranjar outro emprego e não sei o quê. E confesso que não sabia o que é que teria que fazer da minha vida. Já vives do humor? Sim, mas vivo na casa da minha mãe, portanto, não sei se conta. Conta ou não conta? Não sei se conta, deve contar, não é? Tipo, vivo do humor, estás no limbo. Mas não tenho uma renda. Sim, estás no limbo, estás no limbo. Portanto, tenho a minha autonomia financeira e ajudo a pagar as contas lá em casa. Mas só consigo ter esta manobra precisamente porque não tenho uma série de encargos que teria se já tivesse a minha independência. Quando é que eu decidi? Eu fui fazendo as cenas e a dada altura a malta convidou-me. Portanto, não foi propriamente uma escolha minha, eu é que. Mas convidaram-te para fazer uma hora de stand-up sem que tu 50 nunca... minutos. Quem foi esse irresponsável? Sem que nunca tivesses feito stand-up. Era a programadora do Teatro Municipal de Portimão. Foi logo no Teatro Municipal de Portimão. Eu trabalhava na Bershka, na altura, em 2012. E fazia os vídeos, já tinha o meu canal havia 2 anos, e fazia vídeos para o YouTube, não é? E a dada altura recebo um e-mail da programadora do Teatro Municipal de Portimão, que entretanto já não está em funções lá, a perguntar, escuta-me, não queres aqui fazer 50 minutinhos que loucura de stand-up? Nem 5. E eu, pá, mas eu nunca fiz. Escuta, mas a gente paga-te 200€. E eu, oh, então, se calhar vou. É para tu veres o tipo de pessoa que eu sou. Se calhar vou. E fizemos o café-concerto. E por ter sido novidade, e porque o Algarve, nesse aspecto, em termos culturais, é um bocadinho precário. Se bem que as coisas estão a mudar muito, não é? O Algarve tem salas extraordinárias. No Festival F e aquilo... Sim, o Festival F já dura há uns 4 ou 5 anos e é sempre um sucesso. Está com imensa gente. Sim. E o Algarve tem salas de espetáculos extraordinárias. Todas as autarquias têm um teatro minimamente bom, ou pelo menos a maioria. Lagoa tem, Portimão tem, Albufeira tem, Faro tem, Olhão tem, né? A Lulé também tem. Existem uma série de espaços, uma série de auditórios. O problema é que ainda há muito trabalho para fazer, é que em termos de procura, a malta, como não está habituada, é mais difícil arrancá-los de casa, não é? É um bocado mais difícil a malta, mas agora tem. Pois o Algarve, em termos de desemprego e não sei o quê, e de financeiramente também é um bocado precário, e a malta acaba sempre por ter outro tipo de escolhas. Vou gastar estes 10 paus em comida para 2 ou 3 dias, ou vou estourar num espetáculo, não é? Portanto, acabas sempre por obrigar a população a fazer escolhas. Quem é que são os melhores humoristas no Algarve? Sim. Além de ti. Não há mais nenhum, portanto sou eu. Não há mais nenhum, não mais ninguém faz comédia no Algarve. Vamos ouvir o melhor humorista do Algarve. Como é que é? Está tudo em forma? Vocês já se depararam com a qualidade dos comediantes desta noite? Não sei se já repararam, a temporada do Graças a Deus está a acabar, não é? E está-se a acabar os comediantes também, e a gente somos o quê? Somos um restolho, é isto que está a acontecer. Já acabou os comediantes, portanto vem a gente, é isto que está a acontecer. Portanto, para a semana, quem quiser vir, vai ter aqui, quem é que vai ter aqui? O Guilherme Leto e o Kimbé, se quiserem. Acabou-se. Só há dois, não, acabou-se mesmo. Enfim. Isto que vocês estão a ouvir não é uma deficiência na fala, parece, à primeira vista, é um sotaque. A malta lá em baixo fala assim, é do caraças. Parece açoriano, há malta que diz que parece açoriano, não sei o quê. Sobretudo os surdos têm muita dificuldade em distinguir. Malta estúpida, cacete. Completamente diferente. Se bem que, informação e cultura geral, os Açores foram colonizados também por algarvios. Portanto, é natural que haja pá, aí resquícios, resquícios de coisa. Vamos lá ver. Existe o... Tens o Sandro Pires, é de Tavira, mas ele deixou o Algarve. E a comédia dele... Ele já não faz comédia, né? Uhum. Portanto, eu confesso que nem sei quem é. O Sandro Pires pertenceu a um grupo de comédia que não me recordo, se era os Alcómicos. Não, os Alcómicos não era. Então pertenceu a outro, ao sindicato, uma merda assim. Ele pertenceu a um grupo desses e ele chegou a fazer comédia. E ele era Tavira, só que ele veio viver para Lisboa e trabalha aqui. E, entretanto, eu acho que ele... a dada altura já cheguei a fazer stand-up com ele. Fizemos uma cena lá no Cenas, chegamos a atuar juntos. Mas pronto. E então, depois quem é que segues alguém a nível internacional? Se ou nacional? Eu sigo alguém? Sim. Eu a nível nacional sigo praticamente o trabalho de toda a gente. E não é por stalker ou por amizade, porque muitos deles não me permitem que eu seja amigo deles. Não? Não, há muita malta que não me permite isso. Mas não me diz que não me permite. É que, por exemplo, estou longe deles e, portanto, eu não consigo. Eles não sabem que tu existes, não é? Não sabem que eu existo. Eu também não consigo cultivar uma amizade com o Bruno Nogueira à distância de. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, sim, E mesmo que tivesse o número do Bruno Nogueira, não me estava a mandar mensagens para ele: Brunão, como é que é? Eu sou aquele gajo que, se há um colega meu que vai dar um espetáculo no Algarve, eu digo-lhe que vou, mas já não lhe peço bilhetes. Eu pago o meu bilhete e vou ver. Claro. Eu não consigo, porque também fico um bocado encaralhado quando acontece o mesmo comigo. Já foste ver algum deles, o Ricardo, no Sempre Gaia? Que eles vão ao Algarve, eu vou ver, porque raramente vão. Agora vai lá o Guilherme Duarte. Se calhar, não sei se quando isto passar, ele já lá foi, se não. Boa pergunta. Mas ele vai lá agora a Faro e eu quero ver. E eu faço 70 km para ver. Já fui ver o Sinal, já fui ver os Overdose de Tourette, já fui ver o Salvador várias vezes. Sempre que eles vão lá, eu vou, porque raramente isso acontece. Também, o Franco Bastos também. E portanto, quando eles aparecem lá, vou. E não peço bilhetes a ninguém, mesmo que eles depois no final digam: mas podias ter pedido B, pois podia. Sei que se calhar até podia, mas eu não sou esse gajo. Eu não sou o gajo que tem aquela lata a tampo, como é que é? Fingir que a gente já se conhece à bué tampo, só porque somos do meio. É pá, não. Acho que a amizade. É respeito demasiado a amizade das pessoas e não quero estragá-la ou eventualmente ser aquele que a primeira ou que as primeiras impressões que as pessoas têm de mim seja aquele gajo do Algarve que me pede bilhetes quando eu lá vou. Certo. Eu não quero ser esse gajo, meu. Eu não quero ser esse gajo. Eu quero ser um gajo que merece a amizade das pessoas. Já agora, a nível internacional, há alguém que tu sigas? Ah, boé, pessoal, que é sigo, meu. Mas. Quem é que em 2017 te surpreendeu mais? Eu não tenho estado a ver cenas. Não. Eu não tenho Netflix, como já disse. Gente a falar do Jack Whitehall. Não conheço. Mas devias, é bom. Eu tenho montes de merdas para ver, meu. Eu tenho montes de merdas para ver. Jack Whitehall? Tenho esse nome para nunca tinha sido aqui evocado. Pois não. Ele tem um especial stand-up recente, muito bom. Ora, nunca nenhum nome é evocado aqui em vão neste podcast. E talvez por isso, vamos ouvir, Jack Whitehall. Here is a little bit of fun for you to have at the airport, okay? Little prank for you to play. All you need to do is go down to your local fancy dress shop, hire yourself a pilot's outfit, pop it on, then head down to your local airport, sit in the bar, and get completely wasted. Just watch people around you losing their minds. Hey, where are you going? Oh, that's my one. Don't worry, I know a shortcut. Já está, Jack Whitehall, aqui a revelarmos, tudo indica que é um valor emergente do humor a nível internacional, sugestão aqui do Nelson Nunes. Entretanto, Dário Guerreiro é o nosso convidado. Eu acho que ainda não tínhamos dito o nome dele uma pois única não, vez neste podcast. É o moço nunca breste. A malta deve ter descoberto, entretanto, não é? Sim, o sotaque com a fotografia, o próprio título do podcast também dá essa sugestão. Sim. E logo no texto inicial nós também revelamos quem é o nosso convidado, não é? Acho que ninguém chegou aqui à surpresa. Mas quem será este gajo? Só descobri que o gajo é aos 30 minutos de podcast. Exato. Olha, tu de resto segues este podcast com alguma regularidade. Segui mais antes. Alguma entrevista que tenha ficado que tu gostaste mais do que as outras? Pá, a do Bruno foi deliciosa, meu. Olha, foi nesta mesa que aconteceu. A do Bruno foi deliciosa porque ele acha que o público está-se a cagar para as cenas que ele adora, quando é precisamente o contrário. Ele parece, ou não tem noção, ou não quer saber se tem noção ou não, ou está-se a cagar. Mas é delicioso a gente saber que o gajo vai buscar uma laranjeira à horta dele. É delicioso saber a relação e a forma como ele vê a família. Aquela entrevista foi extraordinária. aquela entrevista foi extraordinária. Uma coisa que não sei se, não sei se cheguei a revelar, que foi aquela declaração da família. É uma declaração importante, mas que ele só a tem depois da entrevista acabar. E quando a entrevista acaba, sim, ele começa a falar sobre isso. Uhum. E eu, percebendo que ele estava a falar sobre isso, assim, não, espera. E pus outra vez o gravador a gravar, adoro, porque aquela parte eu acho que era importante as pessoas ouvirem aquilo. Uhum. E ele estava a dizer aquilo já, acabou a entrevista, já não é importante o que é que eu estou a dizer. Não, mas essa parte é muito importante, que é uma parte que as pessoas se calhar desconhecem. E é a prova que existe aqui, em todas as pessoas, uma diferença entre aquilo que nós vemos em nós e aquilo que nós achamos que é interessante e aquilo que nós achamos que os outros vão gostar. Exatamente. De nós. E a maior parte das vezes achamos que são coisas diferentes, mas muitas das vezes as pessoas estão genuinamente interessadas, se gostam de nós e do nosso trabalho, querem perceber como é que funciona a cabeça. Uhum. E o que é que nós passamos na nossa vida e o que é que nós fazemos na nossa vida que nos leva a concluir e a chegar até àquele ponto. E basicamente tu perceberes o contexto do Bruno e a família que ele tem todas essas merdas ajudam-te a compreender o que é que ele te vai dizer quando chega a palco, ou ajudam-te a compreender que projetos é que ele aceita ou não fazer. Uhum. Ajudam-te a explicar melhor o trabalho da pessoa. Já, ele uma vez, o próprio Bruno Nogueira disse-me que muitas vezes nós somos mais os nãos que damos do que os sim. Precisamente. Eu estava no autocarro a ouvir isso e estava naquela. Pois pá, já, se calhar já disse que sim a coisas que não devia. Tinha acabado de o fazer, se calhar, estás a ver? Uhum. tinha acabado de mandar e-mails ou responder a propostas, e um gajo chega naquela, pois, se calhar não devia ter aceito isto. Então, mas, repara, tu possivelmente dizes mais sims no início da tua carreira, à medida que ela vai evoluindo, à medida que tu vais tendo consciência dela, ou quando tens mais segurança para dizer alguns não, que é isto, não me interessa, não quero fazer isto. Ou quando estás na modo baixo ou com autoestima lixada. Ou quando precisas de dinheiro, por exemplo, não é? Isso ou não é só, ou quando... É aí que vais para um Big Brother. Para nós, claro. para nós comediantes ficar tipo, demasiado tempo sem fazer stand-up, ficas muito tempo sem ouvir a aprovação imediata das pessoas e começas a duvidar, falo para mim. A perder a confiança, de, será que ainda sou bom, será que ainda tenho piada? E durante as últimas semanas pus-me seriamente a, como já não faço stand-up ou já não fazia desde agosto, a ponderar-se. Será que ainda tenho piada? E se perder? E se eu tiver perdido a piada? E se as pessoas de hoje para amanhã deixarem de machar a piada? Uhum. E tudo aquilo que eu fizer já não ser considerado uma novidade ou suficientemente delicioso para o público consumir? Se é perder o interesse para as pessoas? Como é que tu com essa dúvida... E nessa cena um gajo começa a aceitar as merdas todas porque precisas urgentemente de aprovação imediata e às vezes acabas por aceitar merdas que não devias. Mas nessa dúvida, perante essa dúvida deve ser um bocado esmagador tu tentares escrever, como acho que estás a escrever, não é? Um solo novo. Uhum. Como é que tu lidas com isso? Eu para já ainda não estou no processo. Eu já estou no processo de escrever o solo novo, mas o processo de escrever o solo novo tem vários passos. Uhum. E o primeiro passo para mim é acumular todas as ideias parvas que tive nos últimos anos. E eu acho que já tenho ideias e premissas suficientes para dar um solo. Agora é transformar isso em texto e escrever piadas sobre isso e perceber se funciona ou não. Vai ser sobre que é o mais difícil. Que é tentar escrever aquilo, ver se aquilo tem piada ou não. O meu problema, na maior parte das vezes, é ver como é que aquilo termina, porque as premissas são fixe. Uhum. E eu sei onde é que quero chegar com aquilo, mas e agora? É? Como é que eu transformo isto em engraçado? Às vezes, há duas coisas. A primeira, quase que poderia ser uma pergunta recorrente neste podcast, que é o grande pesadelo de todos os humoristas. É se um dia eu fico sem piada. Pois. Não é? Uhum. Exato. Nem que seja momentaneamente, mas como da é mesma que forma que um futebolista tem medo de ficar lesionado. Ah, claro. Pois. É exatamente isso. Ontem fui apresentar um espetáculo de burlesco. E uma das coisas onde eu me sinto normalmente mais à vontade é justamente apresentar cenas. Uhum. E ontem aconteceu uma coisa que há muito tempo não me acontecia, que era, naquele início, o público estava apático, estava frio. Eu disse duas ou três piadas. Não preparei rigorosamente nada, como é o meu apanagem, mas eles queriam era ver as ganjas. Eu não sei, mas eu sei que aconteceu uma coisa curiosa, que é, eu não entrei minimamente em pânico. Entendi aquilo de uma forma calma, assim, peraí, calma. Também é a experiência a falar. Eu vou lá, eu chego lá. Uhum. E a verdade é que cheguei lá, não foi naquela intervenção. Foi na seguinte. Mal precisava ver umas ganjas primeiro. Será que ia só isso? Uns memes. Às vezes tem... Tenho isso. Agora, mas voltando a esse dramático pensamento de perder a piada. É assustador, meu. É assustador. Eu não consigo dormir. Não, é que pode haver um. E depois ponho uma conta à piada já à minha namorada e a pergunta: mas já as piada? Tive piada, não tive? Um desespero estúpido, uma carência de um gajo precisar de ouvir a merda de um elogio, mas porquê que é só assim? Então, mas confiança de merda é esta? Mas com as pessoas mais próximas pode acontecer uma. E depois eles só dizer esta merda porque gostam de mim ou porque teve efetivamente piada, não é? Exatamente. Pode acontecer uma de duas coisas. Ou riem sempre ou nunca se riem porque já te conhecem. É uma merda. E depois um gajo põe-se a aceitar merdas. Então queres vir fazer aqui a C mais S, na C, vou, vamos lá, então, cacete. Depois um gajo aceita e diz, foda-se. Olha lá, mas há aqui uma coisa que é, de facto, as pessoas que te rodeiam, por mais piada que te achem, possivelmente, se calhar, mesmo que inconsciente, subestimam um pouco a tua piada. Entendes o que é que eu estou a dizer? Se calhar, ok, riem-se, mas... não és um fator novidade, não vou rir tanto como outra pessoa que não te conhece, vai achar muita graça. Sim, que não é tão próxima, claro. Não é? Porque e o riso também desbloqueia socialmente. Né? O riso também, a partir do momento em que tu já desbloqueaste tudo e tu estás no núcleo de amigos, a malta só vai rir efetivamente se tiver piada, não é por simpatia, acho eu. Uhum. Mas no início. Há malta que parece que ri de qualquer merda que um gajo diga e tu nem dizes uma piada e há gajas que. Ou gajos que. Pô, só porque têm medo de levar a mal se eles não se rirem. E eu próprio. Mas é que um gajo pensa, mas eu não disse nada engraçado, porque é que tu estás a rir? Estás a rir para gostar. É um bocado awkward, não é? Ali uma altura em que. Mesmo com há sempre uma diferença de públicos, não é? E há, imagina, eu já te vi, das últimas vezes que te vi a atuar. Foi com dois públicos muitíssimo diferentes. Um deles foi em Faro, perante 700 pessoas que tinham de facto pago um bilhete para te ver e que em teoria já te conhecem e já sabem ao que vão e já gostam de ti. E noutra ocasião foi num centro comercial aqui perto, aqui em Sintra, com montes de pessoas, que muita gente que te conhecia aqui, que foi para receber autógrafos e para te ver, mas muita gente também que apanhada, não sabia, desprevenida. Exatamente. Como é que tu geres essa... Imagina, andar aqui a fazer comédia para o meu grupo de amigos que não sabe quem tu és. Lá está, é o tipo de merdas que se um gajo tiver com uma autoestima minimamente decente, não aceita. Eu não me vou estar a meter em contextos que não me são favoráveis, a menos que eu precise de efetivamente testar material ou de uma... Agora, aí... Ou que o Guido seja muito... Ou que o Guido seja muito e um gajo precisa, sei lá. Mas sempre que posso, tento sempre declinar esse tipo de propostas. Uhum. Mas lá está. Porquê? Não é que eu não gosto de atuar, ou não é que eu, se calhar, não fosse adequado para aquele tipo de cenas. Mas um gajo nunca está muito à vontade quando sabe que grande parte do público que ali está não está por tua causa. E sobretudo no meio de um centro comercial onde cão e gato podem entrar lá dentro, apanhas malta com as famílias, pessoas extremamente permeáveis a qualquer coisa que vejam, não sabem o que é que está a acontecer, de repente vê um gajo ali a dizer meia dúzia de coisas, a malta sabe que como está num shopping não pode utilizar a linguagem que utilizaria. Exato. Num auditório, uhum. Né? E isso, mesmo que não seja um gajo que utilize muito o vernáculo, essa tua autocensura acaba por te limitar, claro. A tua entrega acaba por te atrasar. Por acaso, nessa vez notou-se. Nota-se que entregas as coisas de forma diferente. Exato. E demoras, és menos perspicaz, uhum. Porque tens medo do que é que vais dizer e tens que pensar primeiro no que é que vais dizer e isso atrasa, porque uhum. As cenas têm que ir ao cérebro, têm que ser filtradas, nem sei o quê, ok, posso entregar. Uhum. Lá está. Tem que ser gerido dessa forma, mas naquela situação, pá, fazia sentido. Claro. Há pouco estávamos a falar de elogios e tu tiveste o melhor de todos, tiveste um elogio incrível do Miguel Esteves Cardoso. Como é que isso aconteceu? Não faço ideia. Eu fui tão surpreendido como vocês. Não faço ideia. De repente mandam-me uma mensagem. Já viste o que é que o Mac escreveu? Eu, hã? Como assim? Eu fui uma dessas pessoas que mandou uma mensagem. Eu, dizer, pá, olha isto. E depois é que começa a ler. E depois digo assim, ah, não, mas esta merda saiu só no site, mas mesmo assim já estava do caraças. Uhum. E depois vês que aquela merda também saiu no jornal, em papel, jornal. Claro, crónica diária. E tive que comprar 47 jornais, obviamente, porque, e espalhá-los em sítios diferentes. Havia no Algarve 47 jornais. Havia, tive que ir em sítios diferentes, mas tive. Okay. Mas por muito do caralho que isso seja, e é... Uhum. É tanto não fazer com que isso me suba demasiado à cabeça, porque depois também existe o risco de tu começares a acreditar demasiado na validade desses elogios, uhum. e insuflares de tal forma que te consideras um semideus. Mas cara, falaste nunca... com ele depois disso ou não? Nunca, nunca. Eu não sei, como é que falo com ele. Ainda tenho o número dele. Vou ao Facebook. Eu não sei se ele está. Ele está aqui, ora ouve. Tantos sabichões na televisão, nos jornais, todos. E toda a gente tem uma solução. Toda a gente vê o problema perfeitamente. E ninguém percebe que isto é tudo muito difícil. Muito complexo. E não só isso, que sempre foi assim. Este país foi sempre... Vamos andando. A coisa sempre teve tanga. A questão é... Acho que é muito engraçada, porque nós dizemos sempre que estamos no limite, isto não pode piorar. E depois piora. E vai piorando, mas lá vai-se andando. E mas achas que esse pessimismo que nos alimenta muitas vezes a nós portugueses é o nosso motor para fazer também alguma coisa? Não, eu acho que nós já, pois, acho que é porque nós já vamos andando há 8 séculos e tal. Estamos muito bem. Na verdade, há aqui uma inconfidência que podemos partilhar com todos que seguem este podcast. De facto, há duas pessoas que nós ainda não conseguimos. Sim. Uma parece-me que a título definitivo, que é Miguel Esteves Cardoso, justamente, que nos respondeu, declinando o convite para vir este podcast. É a melhor história que eu conto a amigos. Não, é a melhor história. É porque nós enviamos, eu falei com o Nelson e eu conheço o Miguel Esteves Cardoso e já fizemos alguma troca de e-mails, já estivemos juntos, ainda outro dia estive com ele ali no Festival do Público, no Terreiro do Paço, fui vê-lo. De resto, ele estava em grande forma e adorei vê-lo assim. Depois, no final, fita com ele. Mas a verdade é que quando foi este convite, eu achei que devia ser até o Nelson ser ele a fazer o convite. E basicamente foi uma carta bem pensada. Quatro parágrafos, e mandou-vos para a puta que pariu. Não, melhor. Ele respondeu apenas a esse e-mail com. Sem assinatura, sem nada. Só dizia assim: uma coisa. Não. Ponto final. Só. Foi o melhor e-mail que recebi na vida. Não. Foi Miguel Esteves Cardoso. Isso é uma merda que faz doida no coração, não é? Ele pode. Sim, ele pode. Nós não fez particularmente doida no coração, sendo que. Cagou, não deu justificação, não é? Cagou, não, ele deu só. Não, claro. Ponto final. Pois. Mas olha, há uma outra, possivelmente, boa novidade. Nem, eu quero um dia chegar a uma altura da minha carreira onde eu posso responder às pessoas assim. Também eu. Mas agora deixa-me dizer-vos que... Ser um douchebag, não é? Sem ser um douchebag. Claro, que ele conseguiu fazer isso e mesmo assim continuar aquele a ser um campeão. Exatamente, aquele não tem essa classe. Aura de poderes responder... Desculpa, Alvin. Ah. Essa aura de poderes responder com não, ponto final, e a malta continuar a dizer, este cabrão é um boss, este gajo é o maior. Pois é. Foi isso que eu não é? Para tu responderes assim e nós dizemos, vai, é o maior, e não ficares muito desiludido com isso. Sendo que Miguel Esteves Cardoso vai agora ter um programa com o Bruno Nogueira, um programa de conversas na RTP, que é seguramente bastante promissor. Claro que sim. Aliás, esses dois juntos já paravam de ser bosses, não é? É verdade. Está na altura, se calhar, deixarem outras pessoas serem bosses. Uhum. Eles já foram bué bosses. Yeah. E continuam e são implacáveis. Vamos ver o que é que vai acontecer. Estou bem curioso. Também, já agora, uma novidade, e acabando um pouco aquilo que eu estava a dizer, de facto, existiam duas pessoas que tinham declinado este convite, pelo menos numa primeira fase, o que é algo que assiste a qualquer pessoa. Claro. Uma delas era o Rui Unas. Eu falei com ele esta semana. Estou a ter esta novidade em primeira mão. É verdade, eu falei com ele esta semana porque ele pediu-me um favor, não sexual. Não sexual, okay. Atenção. Okay. Estava era um favor telefónico. Na verdade, ele criou o telefone do Hiládio Clímax e eu mandei-lhe, dizendo, cá está, Hiládio Clímax e o número, que é meu amigo, de resto, e disse-lhe, pá, mas... eu vou dar este contacto, mas tu tens que ir ao podcast. Ele veio com a conversa que ele adora, que é pá, mas eu não me considero humorista, é pá, não consigo falar. A gente aqui tentada a ter uma conversa. Sim, né? Exatamente. E eu te dizia, olha, mas ali aquilo não é para teres graça, é para teres uma conversa. Ah, é pá, mas não sei o que é que eu vou dizer. Ele tem bastantes resistências a isso, mas deixou uma porta escancarada para vir ao programa. Ótimo, eu disse, olha, também quando fui ao Maluco Beleza, houve desde logo essa premissa, na altura disseste que sim, portanto tens de ser um homenzinho, tens de ter palavra e sim, porque eu não sei o que é que eu vou dizer. Olha, não te preocupes, eu esse trabalho faço. Claro. E ninguém vai ouvir o podcast, acho que o Com Humor Não Se Brinca é daqueles podcasts que a malta ouve. Não é numa de, vamos ver o que é que este gajo tem, um prato este gajo. Não, a malta ouve esta cena porque quer precisamente ouvir o outro lado do comediante, exatamente, acho eu. Exatamente. Não quero que o comediante esteja ali a tentar ter piada só porque sim. Uhum. Sim, sim. E portanto, isso retira muita pressão ao, já agora, tens, ao convidado. Tens pressão a esse nível. Quando vais para uma, para um jantar, quando vais a um evento, esquece o stand-up, não é? Quando vais a um evento qualquer, uma visita de família, sentes essa pressão de que as pessoas estão à espera de que tu faças uma piada? Se calhar estão, mas coitadas para elas, né? Porque não cumpro minimamente não. Não. Há malta às vezes tem pedra, então eu hoje quando leio uma piada, não sei o quê, e eu. Não, mano, não que eu estou de folga. Também não te vou pedir para fazer contabilidade aqui no meio da mesa, né? Portanto, não é assim que funciona. Faz meio um balancete. Sim, não é assim que funciona as cenas. Estou tranquilo, estou a descansar, estou a relaxar, uhum. E precisamente quero estar sem essa pressão, quero existir sem essa pressão. Os humoristas têm essa pressão, mas há outras atividades que têm uma pressão ainda maior. Eu dou sempre esta, que é imagina o que é estás na pele do Paulo Cardoso, astrólogo. Ah, sim, sim. Imagina estás numa mesa com várias pessoas, maioritariamente, por exemplo, mulheres que adoram a astrologia, não é? Sim, sim, sim. Na sua grande maioria. Não todas, atenção, não estou todas aqui a criar nenhum. Bom, e a verdade... Às sensatas. É, acho assim. Não, a verdade é que, a partir daquele momento, se tu fores astrólogo, o jantar acabou. Uhum. Claro. Porque toda a gente vai querer saber o que é que o signo deles significa e não sei o quê. Com mágicos também deve ser tramado. Fazem um truque e tal. Quer dizer, no outro dia tivemos com o Carlos Daniel, com o... Carlos Daniel? Não, não é Carlos Daniel. Mário Daniel. Mário Daniel, tivemos com ele lá em cima no Porto. Epá, e acho que ele se sente super bem, porque o grupo também era só comediantes, né? Ah, ok. Tava, era eu, o Rocha, o Ciabra, o Guilherme Fonseca, o Guilherme Duarte. Estávamos todos lá em cima num bar, foi depois do espetáculo. E pá, estávamos a conversar sobre o meio, mas não estávamos propriamente, então um truque aí. Mas lá está, eu acho que quando é dentro do... quando é com pessoas que se compreendem... Exato, há outro... Já é outro... Mas eu, no início, eu senti muito essa pressão quando comecei a frequentar o grupo dos comediantes aqui de Lisboa, né? Estava muito... Mas eu também tenho que beijar da pessoa, existia um bocado essa pressão, depois, a dada altura, comecei a cagar um bocado nisso, mas... Existe sempre aquela cena de tu quereres ser bem aceito entre pessoas de quem gostas e admiras, não é? Mas tu não usas o humor, não é uma tendência natural em ti? Imagina, estás num grupo de amigos, não é normal fazer piadas? Sim, mando piadas, sim, mas é de merdas que me lembro na hora, mas ainda vou com o texto preparado, não é? Claro. Mas, mas isso é porque é a cena natural e ainda estou aí obrigada a ter piada. Olha, mandas larachas e se colar colou-se, não colar continua. Não é? Adário, e séries? Séries e humoristas internacionais? Há pouco não disseste nenhum. Tenho vários, mas a verdade pois é que não disseste nada. Olha, a Sarah Silverman está a fazer uma coisa muito gira agora. A Sarah Silverman voltou. Não é? Sim, está a fazer uma série chamada Ela é uma America. Coisa muito gira. Não vi ainda os episódios completos, mas eu tenho visto três no Facebook mesmo. E estou a gostar muito daquilo. Chama-se I Love America. I Love You America. I Love You America, exatamente. Isso é uma coisa que não estás nada à espera do que é que aquilo é. Pensa, não tem nada de humor. É basicamente ela ir a sítios da América, a viajar pela América e a tentar contribuir para uma América mais convergente. Mas espera, mas não tem humor? Não. Quer dizer, tem automaticamente porque ela às vezes manda, mas não tem essa cena de ter humor. Não é um programa de humor. É ela vai é quase documental aquilo. Sim. É. Vai ter com... O que é que se passa? Diz. Vai ter com bombeiros, por exemplo. E ocupa uma cidade do Texas bué conservador ou bué que adora armas. Sim, sim, sim. E conversa com as pessoas. Exato. Então, mas tu gostas bué deste... Ela foi ontem ao programa do Bill Maher, do Real Time with Bill Maher, falar disso. E a entrevista dela é ótima. É? Então vamos ouvir aqui um pouco dessa entrevista. Okay. She is an actress, a comedian who hosts a weekly talk show on Thursdays on Hulu. It's amazing. I love it. It's called I Love You America. Please welcome America's girlfriend, they wish, Sarah Silverman. A very one-sided panel. Yeah, it's a very one-sided show. It isn't right. It really is. So, it's not right. My favorite. But you knew what I was saying about the Ten Commandments, right? You've made that joke too, so. Oh, is that what just the big reaction was? Because I was getting my hair tweaked and I go, what'd he say? Okay. And then the guy next to me goes, well, they rerun it all week. I go, this doesn't fucking help me now. I'm about to go. Okay. All right, let's move on to I Love Your Show. First of all, I love that you love America. And you really do. You're not fake. You really do. You're not faking it. Yeah, I love it. That's why I want it to be the best it can be. I know. First of all, it's such a great show because I find it, I love it that it's a hybrid. You know, that you do a lot of different things. I think this is a show you were always meant to do. I love the white guy at the desk bit. It's just... He's got a great arc coming up. It's basically the... Tell him what that is. It's just very funny, the concept. Oh, well, you know, the show is basically... I like to think of it as like an R-rated kids show for adults. It's that's based on the tenets of my hero, Mr. Rogers. If it's mentionable, it's manageable. And, but like, we can say fucking pussy and stuff. Sarah Silverman. Da altura, ela teve aí um período há cerca de 7, 8 anos, não? Que coincidiu com... Quando ela estava a safar o Kimmel, não é? Sim. Esse foi o período em que o mundo ficou a conhecer a Sarah Silverman. Isso é genial. Sim, isso é completamente genial. É completamente genial. Mas depois, de certa forma, ela eclipsou-se. Nunca percebi muito bem. Então, mas ela voltou-se para. Ela voltou-se para. Eu estou aqui, mas é ela é móvel porque estou a ver se encontro uma coisa que ela fez, o nome de uma coisa que ela fez, que é uma. É uma cena dramática e ela é brilhante. I Smile Back é o nome do filme. É um filme dramático. Ela tem um papelão no filme. É incrível. Ela é protagonista. É incrível. É mesmo incrível. Vê lá como é que esta merda. Vê lá como é que esta merda está. É boa atriz. No ramo do humor. Que uma comediante não pode passar um ano ou dois sem fazer nada, que eclipsou-se. É verdade. Pois. Mas os cabrões dos comediantes geniais habituaram a malta tão mal e o CK todos os anos a fazer um special e merda e a mesma coisa com o Bill Burr e esses todos. Os specials de comédia começou a ser uma cena tão frequente e tão... que agora um gajo não pode tirar um ano sabático para não fazer nada. Tu estás a dizer que os specials de comédia cenaram muito habituais, mas em Portugal ainda não houve nenhum. Houve o do Salvador Martinha na Netflix. Tiana partilhou o meu no YouTube. E o teu no YouTube, é verdade? Tenho o meu gratuitamente para toda a gente. Ah, é? O lendário, sim. Peraí. Uma hora e vinte e de... é muito bom. Estás a referir-te a isto? Como é que é? Jantaram bem ou não? Claro que jantaram. Come-se muito bem aqui em Faro. Come-se muito bem aqui em Faro. Eu jantei num restaurante tradicional. Comida tradicional, algarvia. Eles fazem mesmo aquilo ali à frente. Aquilo é bonito. É o McDonald's. A cena... Não sei se vocês já repararam, ir ao McDonald's é o mesmo que tu comeres uma gorda. É igualzinho. Quando tu estás com a fomeca, parece bué da boa ideia, não é? Quando, não é? Disseste. Mas e depois tu vais lá e sais de lá com aquela cara de remorso, não é? Aquele fastio no teu semblante. Aquela... não devia ter feito isto. Gorda, não contes a ninguém. Ninguém pode... É igual. Ah, afinal, sim. Afinal... O Rui Cruz também fez um passeio radical. Podemos disponibilizar o teu special neste podcast. Sim. Okay. Boa. Ele está no YouTube precisamente para isso. O Rui Cruz também fez um special. Há dois do Sinal que estão na net, mas são os mais antigos. O Black Level e o Punchliner. Né? Exato. Epá, sim, agora há muitos comediantes que por simplesmente acabam por não ter os meios, não conseguem contratar. O Salvador é que foi o grande inovador porque conseguiu ter um interna na Netflix, que é o sim, na ponta sim, da sim, língua, sim, que sim. Sei o que é o ano passado. O Franco Bastos também lançou DVDs, né? Exatamente. O Hugo Sousa também lançou um DVD, ou seja, os specials existem. Eu gostei do Hugo Sousa. Precisamente, os specials existem agora. Às vezes não estão, é nos meios mais fáceis de aceder. Sim, né? Sim. Quem não chegou a comprar o DVD do Franco Bastos ou do Coeso, ou do Hugo Sousa, uhum. Né? quem não tem Netflix também fica de certa forma privado. Por isso a TNT, como o meu objetivo era chegar ao máximo de pessoas possível, mais uhum. do que fazer dinheiro com aquilo, pus no meu canal. Olha, já está com... O que é que queres fazer mais? O teu canal tem quantos subscritores? Tem mais 100 mil do que o que devia. Eu tenho 174 mil, né? Pelo menos neste momento, quando a gente tiver ouvido, quando isto estiver a passar, deve ter mais, possivelmente. Ou menos, nunca se sabe. Está com 174 mil. Mas a minha média de visualizações por vídeo anda à volta dos 50 mil. Por semana, cada vez que eu lanço um vídeo, esse vídeo tem 50 mil. Às vezes tem 60, outras vezes tem 40. Mas é sempre os 50 mil, é o seguro, né? Portanto, existem 100 e tal mil pessoas que estão subscritas ao meu canal e por alguma razão deixaram de ver os vídeos. Eu preferia ter só 50 mil. Será que isso acontece, sabes? Pá, eu tenho o meu canal de YouTube há 11 anos, meu. Há se calhar muita malta que na altura aquilo era a última bolacha do pacote e fizeram, subscreveram aquilo, depois deixaram de usar por alguma razão, ou existem contas inativas, eu não faço ideia. Eu prefiro ter mais visualizações do que subscritores. Também há aquele problema do YouTube não estar a pôr os vídeos na caixa de e-mail. E as pessoas não sabem o que é que vão fazer e depois também não têm a iniciativa de procurar e acham que a gente desapareceu porque desaparecemos, porque simplesmente deixamos de desaparecer à frente. E uma newsletter a avisar? Ou as newsletters já não funcionam? Confesso que aquelas que recebo não as abro. É muito raro haver uma newsletter que eu abro e... Abres a do CK, não abres? Não, o CK está automaticamente aberto. Pois, ninguém está automaticamente aberto. Por acaso não tenho a newsletter do CK. Como é possível? É tão bom. Cada vez que ele te manda um e-mail, que aquela merda está bem escrita também. Ok. É que aquilo é. Nota-se mesmo que aquilo é escrito. Agora não justifica subscrever. Só do CK. Só do CK? Já porque é a tua maior referência? Da forma como ele fala e de como ele trata os assuntos, meu. Ele consegue fazer com que a malta se ria de merdas que aparentemente são extremamente delicadas e foi pioneiro nisso. E nesse ponto de vista é uma cena que eu admiro e que é tanto usar para mim e adaptar. Se ele batesse uma ao telefone contigo, deixavas? Se era o telefone, não me importava. Mas preferia não saber que ele estava a bater, percebes? Eu preferia não ter essa informação. Mas por outro lado até me senti lisonjeado, não é? Ou então pensava assim, bom, mas este gajo é com toda a gente. Que tem... Repara, ele já fica uma grande referência. A minha pergunta é: ok, tu sabes que ele está a bater uma, ficas em silêncio ou estimulas a dizer. Não, é tanto continuar a conversa e não falar sobre isso. Não falas. Ele pode bater paralelamente enquanto a gente está a conversar. Ele já fez muito por ti, caramba. Ele já fez muito por mim, sim, mas. Não pode dizer, vá lá, anda. Pois. Mas escuta, tantas gajas que fizeram tanto por mim e eu só beneficia delas através de um ecrã. Também, não é? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Olha, nós temos a acabar isto também. Nesse telefonema ele vai ofegar. Ele vai ouvir isto. Porque é muito mais difícil tu fazeres isto e ouvires a voz de um gajo. Eu acho que é só mais por isso. Ok. Olha, e tu cresceste a ver quem? Não cresci. Acontece que eu tenho este tamanho que tenho. Pois é, tens 1,5m, não é? É. Pois. Tens basicamente a altura do João Pedro Paes. Desculpa. Eu acho que ele é mais alto do que eu. Ligeiramente. Eu acho que ele é mais alto do que eu. Ligeiramente mais alto. Tal como o Palmeirinho. Eu ainda consigo ser mais baixo do que eles. Portanto, se eu algum dia for uma cena mainstream em Portugal, piadas de baixinhos, acabou-se o Palmeirinho, acabou-se o João Pedro Paes. É tudo para mim. Tu ganhas. Pois é, tu vais ganhar isso. O próprio Juan Pereira, eu sou mais baixo que o Juan. Pois é. Eu tenho 1,63. Eu acho muita graça ao Juan Pereira. Devíamos trazê-lo. Depois vimos. Eu sou mais baixinho que ele. Portanto, ele antes fazia as macacadas dele de ser baixinho. Cheguei ao mercado, arrebentei com esta merda. Não. O monopólio das piadas de baixinhos é para mim. Se é para fazer, sou eu que faço. Pode ser o rei dos baixinhos. Sim. A Xuxa era no Brasil a rainha dos baixinhos. Mas ela fazia um programa infantil que era os baixinhos eram. Ah, certo. Era a rainha dos baixinhos. Não é? Existem crianças mais altas do que eu. Não é? Tens crianças a seguirem? Infelizmente tenho. Mas é porque os pais... Sim, porque não é o público que eu procuro e acho que muitos deles veem porque bomba ou dá nas tendências ou porque os números jogam a meu favor. Porque acredito que a maior parte das pessoas... Eu vejo às vezes miúdos de, sei lá, 7, 8 anos que os pais vêm ter comigo a dizer o meu puto vê os 10 vídeos, não sei o quê. E eu, mas porquê? Você não devia deixar o seu filho ver. Você está a ser mau pai. Você está a admitir-me que não está a controlar aquilo que o seu filho vê, não é? E isto é extremamente preocupante, porque se os miúdos veem os meus vídeos, que não são propriamente pedagógicos, mas que ainda passam qualquer coisa, mas há merdas muito piores. Tu preocupas-te com o facto dos teus vídeos poderem ou não ser pedagógicos? Preocupo-me um bocado, meu, porque eu não estou ali preocupado em passar... Às vezes estou preocupado em passar uma mensagem, mas a minha principal missão é fazer piadas e que elas tenham a piada, e às vezes as piadas são anti... não obedecem propriamente à voz da razão. Já tiveste problemas com a vídeos que publicaste a pessoas que se sentiram ofendidas? Isso é o pão nosso cada dia, né? No outro dia fiz só no último vídeo, a dica era, não é para nós fazermos as coisas há muito tempo que elas se tornam mais verosímeis e que devemos continuar com elas, não é por ser tradição que a gente deve mantê-la. E depois olhei para baixo e apareceu o texto hashtag Touradas. Eu não disse nada, mas apareceu no ecrã Touradas. Pá, e houve malta que disse que ia deixar de acompanhar o meu trabalho, que gostava muito de mim, porque só por causa que eu sou contra touradas e porque eu não tenho o direito de interferir nos gostos dos outros, certo. Desde que não façam mal ao próximo, não há problema. E eu digo, então, mas isso, as touradas fazem mal ao próximo. Ao próximo touro, que vai ser alvo de tortura, não é? Mas lá está. E depois eu subscrevo um lema de vida muito importante, que é, Algarvio, este provérbio, que é com brutos na lutes, com brutos na lutes. E se a malta é parva e não consegue perceber que não está certa, não vou tentar eu doutriná-los de forma alguma, porque pura e simplesmente são pessoas que, pronto, padecem daquela limitação. Que nunca vão conseguir. Não é uma batalha que esteja... Yeah. A minha batalha é fazer piadas. Achaste piada? Porreiro. Não achaste? Caguei. Uhum. Agora, e tenho as minhas convicções, mas não estou para estar... Dário, o que é que queres fazer mais, para além do teu canal de YouTube, se pudesses concretizar tudo aquilo com que ambicionas? O que é que seria mais premente realizar? É isto que estou a fazer, só que... Dar entrevistas com muito mais. Não, mas é fazer o stand-up e continuar os vídeos. Sim. Só que... Não gostavas de fazer um filme, por exemplo? Se o Marco não consegue, o que é que me diz a mim? Eu não gosto de acreditar em merdas cuja possibilidade de acontecerem são muito... É muito reduzida, não é? Sim. Se um dia... essa hipótese de se colocar, é peguem 3 ou 4 amigos meus com uma câmara e faço as coisas. É que eu sou de uma geração completamente diferente de agora. A vossa geração, se calhar, era preciso pedir a A, B ou C para lhes emprestarem a câmara, pedir autorizações, pedir financiamento. Eu sou de uma geração onde a gente pega numa câmara, vamos para a rua e gravamos. O YouTube revolucionou e democratizou essas merdas. Eu não vou esperar por apoios estatais para conseguir fazer as merdas. Estou neste momento a produzir uma série de animação exclusiva para o YouTube. Ah, isso não tinhas dito. Uma série de desenhos animados que vai acontecer e que em princípio vai estrear em 2018. São 12 episódios, episódios curtos de 1-2 minutos. O Batáguas é o narrador, já fizemos as dobragens todas. Vou ser eu um dos personagens principais, juntamente com um youtuber chamado Ruben Remédios. Sei. E vamos também ter o Mário Bomba, que também faz personagens convidados. E faz muitos desenhos animados, diga-se passagem. E precisamente por essa razão é que aquilo está extraordinário. O Bomba é um profissional. Quem escreveu isso? Fui eu que escrevi. E juntamente com um grande amigo meu do Algarve, que é o Roberto Gamito. Portanto, a série sou Roberto Gamito foi o... Não é daquele grupo com quem tu começaste? Não. Não, ok. Não. Ele é do Algarve, mas entretanto veio para Lisboa, fez um curso da banca e entretanto está a viver outra vez lá embaixo. E há bocado disse que era o único comediante no Algarve, mas cometi esse erro. Lembrei-me agora do Gamito. Para quem manda um grande abraço, se ele estiver a ouvir, e achei-me que ele seja fã deste podcast. Mas a série foi co-escrita entre nós. E está a ser produzida, agora lá está. Não se como não existe dinheiro à mistura, as merdas demoram muito mais tempo a acontecer. E temos que é à base de mecenas. Um amigo meu que percebe da cena faz aquilo, outro amigo que faz aquilo outro, não sei o quê. E um gajo tem que andar a pedir favores a toda a gente. Mas as merdas têm que acontecer. E o Festival do Humor no Algarve? Existe o Sol Rir em janeiro. E eu gostava de conseguir fazer outro no verão, mais para o verão. Mas em janeiro temos o primeiro festival do humor em Portugal, nasceu lá em baixo, que é o Sol Rir, que já se faz há mais de 10 anos. É giro? É fixe, é fixe. Estás entusiasmado com isso. Vamos lá ver uma coisa, os cabeças de cartaz são sempre os mesmos, não é? A dada altura, eles repetem nomes, não é? De mim, o Nilton Wald e o Herman vão praticamente sempre, não é? O Eduardo também vai lá muitas vezes. E depois tens o Serfim e eu, que também vamos lá bastantes vezes. Portanto, existe uma espécie de um núcleo duro de pessoas que vai mais vezes do que outras, o que é muita pena minha. A organização, depois de ouvir isto, possivelmente... Tu deves conhecer quem organiza. Quem é que organiza? Cristina Arvelos. Esse nome não é nada estranho. Eu confesso. Ela fez produção no Herman Sick e tal. É possível. Pois. De qualquer das formas, não há assim tantos festivais de humor em Portugal. Olha, poucos. Vamos lá ver. Tens o Famous Fest. O Famous Fest, antes era o Humor Fest. E repara, eu nem falei com a Nóbrega sobre isso, mas acredito, conhecendo, que o humor às vezes é uma grande pressão, sabes? Mesmo por parte da organização. Claro, para quem produz. Pressão no sentido de, para quem produz, dizer assim, mas agora não posso ter aqui uma coisa que não tenha humor, porque se chama Humor Fest, eu agora não vou contratar, mas eu gostava de contratar estes gajos. Então se tu tirares a palavra humor dali, que foi o que aconteceu, agora se chama só The Famous Fest. Exatamente. Claro. Não foi por acaso que isto aconteceu. Sim. Agora pode ir um malabarista, se ele quiser. Claro, exato, pode pôr um malabarista. Mas isto não teve piada. Está bem, mas isto se chama da Famous Fest, não se chama de Humor Fest. Retirou a pressão toda ao evento. Sim. Mas existem alguns festivais disso. Ou seja, foi uma vantagem fixe eles começarem a fazer palcos de comédia, quer no Marés Vivas, quer no Live. Portanto, aí já temos já é fixe. apesar das condições serem estupidamente ingratas, né? Sim, então, quando fiz o live, tinha o palco techno mesmo à minha frente. Exato, às vezes não me conseguia ouvir a mim próprio. É horrível. E as pessoas que lá vão não vão para te ver, ponto final. Portanto, então, ninguém vai a um festival pagar 100 e tal euros para ir ao live para me ver. Não. Claro. As pessoas estão lá sentadas, estão a fazer tempo até às bandas delas, né? Portanto, mas tens o, tu fazes no Marés Vivas e fazes no Alive, depois tens o Famous Fest, lá em baixo tens o Sol Rir, tiveste durante algum tempo o festival Vila Rit, no Vilaré. Sim, lembro-me disso. Tens São João da Madeira, que vai ser agora, que eu vou participar no dia 18 deste mês, o Gargalhão, organizado pelo Pedro Neves. Uhum. Eu estive lá o ano passado a passar música, no Gargalhão. Existe mais algum lá para cima que eu não me estou a lembrar? Existe um em Santa Maria da Feira também. Eu acho que há um em Aveiro. Não há. Não há uns miúdos. É capaz. Existe aquele Secretos de Porco Preto, organizado pelo Carlos Vidal, exatamente. Que não é o avô Cantigas, é o humorista Carlos Vidal. Sei lá, vão havendo uns quantos, tá? Isso é em Albergaria. É em Albergaria, precisamente. Isso mesmo. Por acaso, esse festival, eles têm um cuidado grande com o cartaz. Uhum. E fazem umas tertúlias, tem pinta? Sim, tem. Ele tem pinta. Por acaso tem, por agora, acaso é verdade. Falta mais festivais no interior, falta mais festivais no norte, porque o mercado do norte é enorme, é gigante, falta talvez um festival em Coimbra, mas quer dizer, se não forem as forças locais a fazer por isso... Normalmente são os próprios humoristas, que querem lá ir festivais, atuar, não é? Exatamente. Não, e são eles próprios que organizam. Uhum. São os humoristas que... Mas faz falta um festival internacional de humor. Um festival onde tu possas trazer um Rafinha Bastos, um festival onde tu possas trazer... O Danilo Gentili. Um gajo inglês, possas trazer um... O Jimmy Carr, uma merda assim. Uhum. Faz falta um festival desses. Claro. E tinha que ser num espaço gigante, porque bancar essa merda tinha que ter media partners como o caraças. Claro. Mas o gajo que tiver esta ideia, que avançar com esta merda, isso é absolutamente rentável. Uhum. Porque se for em Lisboa, toda a gente do país vem. O que é que tu trazias, a nível internacional, logo? Epá, eu gostava de fazer, eu tenho uma cena que é um sonho que eu gostava mesmo de ter, e pego neste sonho, mas se alguém quiser pegar nele, fiz, porque fica a nossa cultura e fica a nossa comédia a ganhar com isso. Que era o FICHA, que é um acrónimo para Festival Internacional de Comédia e Humor do Algarve. Que era uma coisa que acontecia lá por volta de junho ou julho. Como é que se chamava então? FICHA. FICHA. Era o FICHA, com CH. Uh-huh. Que era o acrónimo de Festival Internacional de Comédia e Humor do Algarve. E gostava de trazer brasileiros, gostava de trazer um Rafinha, que nunca veio a Portugal. Uhum. Pá, e eu acho que só trazendo um Rafinha... Por acaso já veio a Portugal e eu já lhe dei boleia, curiosamente. Andou no meu carro. Sim, o Rafinha. Pronto, não foi ao Algarve, não foi a Portugal. Milton que o trouxe, a propósito, não sei o quê. Epá, olha, não sei. Sim, mas sei que lhe dei boleia e entrevistei. Teve o Maurício Meirelles cá há pouco tempo, mas exatamente, é um gajo que a maior parte do pessoal não teve a oportunidade de o ver. Verdade. Olha, a entrevista do Maurício Meirelles aqui neste podcast foi ótima. Foi fixe. Curiosamente, trazia também a malta da Inglaterra, possivelmente. No princípio teria que ser. Sim. Aconteceu um ou dois desconhecidos do Friends, ou o Eddie Izzard também teve cá há pouco tempo. Correu bem, os bilhetes eram bem caros. Estive ali. Foste ver? Não cheguei a ver, não consegui. Mas já agora uma inconfidência, este parece o episódio das inconfidências. Na verdade, quando entrevistamos o Maurício Meirelles, estava um outro brasileiro cá em Portugal e nós achamos que devíamos entrevistá-lo. Não vou dizer porque acho que seria de mau tom, mas a verdade é que esse brasileiro não aceitou a entrevista porque o Maurício Meirelles tinha dado a entrevista. Isto é, havia ali uma espécie de... Sim, uma incompatibilidade, um conflito. Merda parar de gravar. Não era incompatibilidade, que é uma coisa, imagina, se nós entrevistássemos Fernando Rocha... entrevistaram o Fernando Rocha, já não vou. Exato. Por falar nisso, vocês têm que ir ao Norte, claro, claro. Sim, existem caralhadas, e o caralhadas parece-me o termo indicado, mas existem caralhadas de humoristas lá em cima. Sim. Desde o Hugo Sousa, evidente. O Xará. Aliás, nós íamos entrevistá-lo agora a propósito do roast do Álvaro Costa. De resto, essa é uma novidade desse podcast. Adorava ter ido. Essa é outra, fazer roast já em Portugal, meu. É só começar o primeiro. Então, mas já começaram. Mas tem que ser uma merda que passe na televisão e tem que ser mediática. Aliás, tu foste brilhante no roast do Xará. Ah, pá, obrigado. Há um ano e tal. Obrigado. E eu vejo-te agora do Álvaro Costa e sei que o Xará... E houve o da Resica Radical também, mas parece que não foi suficiente para a malta... acho que o primeiro é que existem personalidades em Portugal que seriam excelentes para fazer host. Desde Tony Carreira, a um Pinto da Costa. Lili Canessas. Uma Lili Canessas, um Jorge Jesus, um Toy. Existem tantas personalidades. O Toy se calhar aceitava. Mas essas pessoas nunca iriam... Algumas não iriam aceitar. Mas eu acho que a dada altura isto tem a ver é que o primeiro aceitar. Se o primeiro aceitar, se a repercussão social for extraordinária e fizer quase uma lavagem de alma à pessoa, que é o que acontece nos Estados Unidos, o host é uma homenagem. O host não é gozar com a pessoa gratuitamente. Ah, mas o host pode ser bem ofensivo. Mas é a lógica com que tu depois sais daquilo. Olha o Trump, o Justin Bieber. O Justin Bieber, a carreira limpou dele mudou a imagem, claro. Depois do roast dele. Mudou completamente. Oh, you gotta give it up for Justin. He started from the bottom and he's still a bottom. He may have just turned 21, but Justin will always be a baby to me, since babies piss everywhere and never know when to shut the fuck up. You know, I lost my dad on 9/11, and I always regretted growing up without a dad. Until I met your dad, Justin. Two people from the movie Soul Plane are here, right? Kevin, Snoop, Soul Plane was the worst experience of my life involving a plane. Baby is the most hated video online, like statistically, if you check that shit out, okay? And there are also ISIS videos online, okay? That means that someone saw a video with a guy screaming death to America and sawing someone's head off and thought, nope, still not worse than Bieber featuring Luda in a bowling alley. Seems like only yesterday you were discovered on YouTube. Time flies when you're a piece of shit. No, Justin's fans are called Beliebers because these days it's considered politically incorrect to use the term retards. Isto é o roast do Bieber. Esta conversa pode se estender durante horas. Um roast a ti, Alvin. E até no sucesso do caralho. Mas sabes que eu fui ver o roast da SIC Radical, para tu veres, e ainda não tinha visto. E vejo o Rui Sinal de Cordes a dizer: ah, o Unas não veio porque deve estar a fazer um direto para a internet. O Mazarra deve não ir. Porque é uma merda. E isso ofendeu-me. Estás a ver? Ofendeu-me ouvir aquilo, dizer assim: o quê? Mas cabrão, piada, meu fogo. Estás a ver? Epá. Mas tu, se tivesses ido, tu tinhas a palavra para te vingares na cena. Teve a colar do rosto. Mas eu fui convidado para fazer. Mas eu não sou uma pessoa de stand-up. E achas que nos Estados Unidos. A marca não funciona tão bem também. Um roast de uma pessoa funciona melhor. Porque a marca não responde. A marca é uma cena no ar. Uma pessoa, imagina, se tu te risses da piada do Sinelo em palco, isto já era boss. Um fair play e tu ias sair por cima, não era ele. Está bem, olha lá, é muito giro essa coisa de mostrarmos que temos um grande fair play, claro. Mas depois tu não consegues controlar-te a ti mesmo. Mas tu sabes o que é que vais dizer. Eu tenho grande fair play, é difícil, eu ouvi aquilo e senti-me magoado. Eu senti-me já magoado com esta. Olha, imagina que eu tinha um roast a mim, epá, toda a gente ia falar no meu cabelo, não sei o quê. Epá, não, estás a ver? Não. Já me estou a rir ainda, é só de imaginar, já me estou a rir. Mas é que tu serias, se fosses tu homenageado, tu serias o último. E nessa altura tu já sabias de antemão o que é que tu irias dizer a cada um deles. Exato. E mesmo não sendo um gajo do stand-up, na América o Justin Bieber também é. Existem guionistas extraordinários que fazem a papinha toda para o gajo e que com consultoria e o caraças dizem: vamos fazer esta piada, não sei o quê, o que é que tu achas? Epá, isso é muito agressivo, mete. Yeah. E aí tu ias subir ao palco, ias ser o último gajo, para todos os efeitos, a última palavra do interveniente do roast é: mas nós estamos aqui, e uma salva de palmas para o Alvin, ele aceitou estar aqui a ser humilhado, e isso faz com que ele seja um ganda boss. Yeah, e a última salva de palmas sempre de cada intervenção é: yeah, o gajo é humilhado para caraças, mas o gajo, percebes, tem as costas largas, tem um sentido de humor, não se importa de se ridicularizar a si próprio, e no fim vai subir ao palco para foder a todos. E aí... Eu não me importo nada de ser ridicularizado. Aliás, isso é a minha vida. Mas é humilhado mesmo, hardcore. Agora, humilhado assim, hardcore, é pá, não sei. Acho que é. O Xará propôs-me isso. Pá, eu acho que é um exercício muito violento. Eu acho. É como te disse, é duro, doeu-me só de ouvir existe um ditado americano que reza, que é: we only roast the ones we love. Exato. Pronto. Ponto final. Ninguém perde tempo a escrever piadas para pessoas que não ama. Estou-te a dizer. Desculpa lá, olha lá. Quer dizer, agora estou aqui, agora sim. Várias pessoas foram acabadas pelos humoristas. Sim, Delfins, Paulo Norte. Sim. Sei lá, olha, Cláudio Ramos. O Cláudio Ramos que conseguiu dar a volta. Sim. O Cláudio Ramos conseguiu dar a volta, incrivelmente. Esse era o outro mesmo. O Carlos Castro não conseguiu dar a volta. Não conseguiu dar a volta. Quem? O Carlos Castro. Ah, pois não. Que era Carlos, o Carlos Paião deu a volta, mas já foi tarde demais. Mas já foi tarde demais, consta. Com humor não se brinca. Não se brinca. Então, quando estávamos em digressão pelo país com Red Light Comedy, Há uma altura em que nós vamos fazer Castelo Branco, Coimbra, Castelo Branco e Vila Real, uma cena assim. E no carro com o Pires, que já foi também mencionado neste podcast, e eu, Diogo Batáguas, Miguel Neves, e já não me recordo qual era o outro comediante, era o Carlos Pereira, quase certeza, mas não tenho a certeza se era. Não sei se era o Carlos, não era. Bom, enfim, que a minha memória é uma merda, para todos os efeitos, estou já aqui a salvaguardar essa situação. E a dada altura, a meio da viagem, eu passo o tempo quase todo em casa, portanto é na tua propriamente, o meu intestino e o meu esfíncter não está propriamente habituado a ter que segurar cocó durante muito tempo, porque eu dá-me vontade, tenho a casa de banho ao lado, faço, continuo a minha cena. E acontece que dá-me uma pontada daquelas gigantes a meio da autoestrada. Não se riam, porque eu não me conseguia sentar, eu estava assim, eu estava na parte de trás, eu não conseguia tocar com o cu no banco. Toda a gente começa a rir porque eu estava mesmo a entrar em pânico. O Batáguas mais ainda, porque é um gozão da merda. E isto começa a entrar para os anais da história de Red Light Comedy, e ele começa a filmar esta merda com um telemóvel, e essas filmagens ainda existem. E Batáguas, por favor, não apagues essa merda, e se puderes passa-me, porque acho que quero mostrar essa merda. Porque existem comediantes, o Neves é aquele gajo que tem bué vergonha de dessa vertente, não quer que as pessoas o conheçam como o cagão. A dada altura o Neves estava a cagar e o Batáguas começa a filmar por cima da porta da casa de banho, numa casa de banho pública, e o Neves, pronto, foi-se embora, e aquilo foi só engraçado e o Neves na curta. Mas eu estou-me completamente nas tintas, é cagão onde for preciso, então se estiver aflito estou-me nas tintas. E a dada altura, pá, faltavam sei lá 20 km para a próxima área de serviço ou uma merda assim, ou começa-me a dar cocó, e os gajos, eu já não consigo reconstruir a história bem porque a minha memória é muito precária, mas eu digo, ó Pires, para aí porque eu acho que tenho que cagar, e o gajo seguiu em frente. O gajo não foi à área de serviço, ou seja, era só, tinha que esperar mais 30 e tal quilómetros pela próxima. E a dada altura toda a gente começa a rir. E eu, Vera, vou-me cagar aqui dentro deste carro. Mas é que eles não queriam que eu me cagasse. Eu também não queria que eu me cagasse. Mas eles estavam como vocês, meu. Histórias de merda têm sempre uma piada muito boa. E já não conseguia, e eles riam, e o Batáguas filmava, e não sei o quê, e o Pires já a acelerar aquilo, a acelerar, e a 120, percebes? Só não ia mais devagar, se calhar, porque não conseguia. E a gente vai, já não lembro qual era a área de serviço do centro do país, ou não faço ideia, onde, e a gente chega, saímos todos do carro a correr, eu já a desapertar as calças, eles todos atrás de mim com os telemóveis a filmar, o Batáguas vira-se por mim, é incrível! E depois a gente está à procura de onde é que era a porta da casa de banho da bomba de gasolina, e isto é incrível, isto é o paddy paper do cocó. Estávamos todos à procura de onde é que se cagava e o caraças. E pronto, e foi. E eventualmente não me caguei nas calças e lá consegui fazer o serviço, mas entretanto consegui deixar toda a gente satisfeita. E essa é daquelas histórias que morreria ali mesmo se eu fosse outro comediante, mas acho que. Tenho muito orgulho em não me ter cagado nas calças nesse dia. É um achievement extraordinário. Depois deste momento espirituoso, chega a hora de vos deixarmos com o nosso próximo convidado. Ora bem, isto não correu como desejaríamos. Pedimos então desculpa, estamos com apenas algumas dificuldades técnicas absolutamente alheias ao nosso funcionamento. Não somos nós nunca os culpados. Aliás, como em qualquer dificuldade técnica. Portanto, concluindo, não vai ser possível revelar-vos o nome do protagonista do próximo episódio, mas podemos garantir-vos uma coisa, vai ser algo nunca antes visto. Vai ser algo nunca antes visto, ou se calhar já visto, mas pronto. Bom, aguentem firme e esperem com a maior paciência do mundo. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor, com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Com humor, com humor não se brinca. Não se brinca. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca, não se brinca, não se brinca, não se brinca, não se brinca.